acesse www.targetw.com e viva o mundo Target. time did everything stay. You know how the time flies, only yesterday was the time of our lives. We were born and raised in a summer haze, bound by the surprise of our glory days. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away. I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Nothing compares, no worries or cares, regrets and mistakes, their memories made. Who would have known how bittersweet this would taste? Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best. E aí, conferiu? Pop Hits, the five best songs. Pop Hits. Target Radios, todo mundo ouve e ama a maior, melhor e mais ouvida rede de rádios. Tudo benzinho por aí, baby? Na paz de Deus. Assim espero. Por aqui, Ricardo Borges, Richard with you on the greatest network. Acompanhamos o Pop Hits da manhã e os cinco sons mais votados no portal targetw.com, a referência para o mundo. Número 1 no Pop Hits da manhã, som de Adele, Someone Like You. No segundo lugar, Rihanna and Calvin Harris, We Found Love. Posto de número 3 para Bruno Mars, It Will Rain. Quarta colocação para Katy Perry, The One That Got Away. E no posto de número 5 na manhã, Kelly Clarkson, Mr. Know It All. Bom, e pra tarde, tudo pode mudar, baby. Clique no portal da Target e vote no seu som preferido quantas vezes quiser. Targetw.com. Aproveite para se ligar em tudo de melhor da música, moda, esporte e entretenimento. Não é à toa que é referência para o planeta. Targetw.com. Participe também do Peça o Seu Som. Seu pedido pode rolar por aqui, ó. Pop Hit do ouvinte. Tá na hora de mandar um grande abraço pro Eider Soares Magalhães Santos. Ele que é de Montes Claros, Minas Gerais. Tudo bem por aí, Eider? Espero que sim. Pediu e ouve agora aqui na Target, som de Shakira and Pitbull, Rabiosa. Colocando ponto final no Pop Hits da manhã. Voltamos logo mais à tarde, baby. Até já, bye bye. You know I want your dragoy. You got a lot of sex appeal. Internacional Target Radios, referência para o mundo.